Serra Golf, prossiga. Barra de coordenação, Max Serra Golf. Solo, tá 3454, puxa acionamento, posição 62. Autorizado, chame para o táxi 3454. Autorizado, chamar a táxi. Torre Salvador, Oxaner 6311, está pronto no ponto de espera da 28 e visual com tráfego na curva. Após o tráfego, autorizado alinhar e manter, Oxaner 6311. Após a passagem do tráfego, ali mantém 6311. Índia Delta Tatá. Firme, Índia, Delta, Papá. Positivo. A Nogada está 3 a bordo, com autorização. Guarde coordenação, Índia, Delta, Papá. É Papatango, Índia, Delta, Papá, confirme. Positivo. Sente, aguarde. Eu vou em 363. Desça agora para 2.500 pés, altímetro no 0 no 4, informe de terceira final. E após o 362, voltou 363, descendo para 2.500, 1.014, vai reportar na final, 54 para frente. O portão 2.704, atingiu, mantém igual a temporada. Isso até o 0402.7.04. Solo aos 49, libera taxiway Delta, chama o solo 219. Pequena Delta, 219, 192. Fazer o ponto de segundo, 92, livrou? O gol, senhor. Bom dia, 1982, livrou? 982, autorizado táxi via Alfa e Juliette para o gate 4. Alfa e Juliette para o 4, 1982. Canar 63, 1-1, livre decolagem, vento 240 graus, 629. Iniciando 63, 1-1. Tem condições de voar na proa 240 para interceptar a final da 28? Fera 2704, controle. Solo para o táxi, tá 3454. 152 a bordo, alterna Natal, 3 horas e 45. Então, 3454, aguarde para o táxi. Guardado. O Batango de Angotango está no plano 3, um plano para Maceió, pronto para a Copa e acionamento. Gente, Eco Yankee Eco Tango chamará o solo em 1-2-1-9 para coordenação e cópia da autorização. Yankee Eco Tango. Fora 209, graças. Aguarde o ingresso da aeronave. Após prossiga via Juliette, Alfa e Golf no ponto de espera 118.30. Juliette, Alfa e Golf 18.30 após o gol, tá 3454. Correto. Obrigado, boa tarde. Série 2704 tem condições de voar na proa 245, sob vetor para interceptar a final do VOS Delta Mike Echo da 28. Afirmativo, tomando proa então 245, vetor, final 2.28. Firme, está autorizado, oferecido até 13 mil pés, altímetro no 0 no 4. Para 3 mil pés, ajustado, 1 no 0 no 4, portada 2704. Controle Salvador, Xanebe. Charlie, Eval, após direto. Controle Salvador em 119 decimal 35, torre 118 decimal 30. Acione o código transponder 5137. Desvios que forem necessários na praça para informar, 6311. Ok, livre desvios 6311. Livre 544 na final do RNAV visual. 5414, complete aproximação, chame 2C18 decimal 3. 118.3, mesmo ponto. Qual o tipo da aeronave, Anguia Tango? Não há para terra, se quiser, sabe? Bem, te aguarde coordenação, o Anguia Tango. Qual foi o nível solicitado? Bem, te aguarde. Fala, Salvador, voo 397. Voo no 397, aguarde coordenação para Ilhéus, o altímetro no 0 no 4. Guarda, centro da Romeu. Bom dia, o vento 270 graus, 10 nós, livre pouso, pista 28. Livre pouso 28, 54. Mike Serra Golf, prossiga para a torre. Ata Mantero. Livre acionamento, forme pronto para o táxi. Guarde autorização. Gente, Guardião 02, confirmando o setor do patrulhamento. Então vem aqui pelo litoral, centro de convenções. Gente, chame controle agora em 119 decimal 35, vamos ver, Guardião 02. 1935 é o controle, Guardião 02. Mudou de posse, tá no pátio 3, dispositivo táxi até o pátio 5. Oi, Salvador, principalmente pelo litoral, patrulhamento Salvador, 500 pés, na escuta permanente do controle. Gente, mantenha 500 pés, guardião 02. 02. E para ingresso. Guardião 02, mantenha 500 pés e aporte para regresso, Salvador. Reportará para regresso em Salvador, guardião 02. Gente, aguarde, já deu da papá. Guardado, né? Tipo da aeronave, já deu da papá. É um Charlie 310. Gente. Voando PROD EVAL 6319. Gente. Tango Tango autorizado ingresso no pátio 1, chame para cruzamento da 17. Gente, aguarde a coordenação para Aracaju, o Alfa Tancano. Salvador, Master Top 9847 para Guarulhos, 400 requerido, pronto para 4. Aguarde a coordenação, Master Top 9840, Master Top 9840, aguarde a coordenação. 9847 aguardando. Gente, 9847, correto. 04, descendo para 2010, reportará estabilizado o localizador. 3454. Paulo, 354 no 4, Evro. 54 no 4, prossiga via Alfa e Juliette, remota 14. Via Alfa, Juliette, remota 14, 54 no 4. Se 1288 alterna 13325. 288-3325, 6319. Livre decolagem 240 graus 089. Livre decolagem da 28 da 3454. Livre ingresso, pistão no 7, aguarde autorização decolagem, Mike Serra Golf. Charlie Alfa, mantenha escuta. Marcelo 2704. Siga. Confirma o procedimento em uso, é o VOR-DMA, né, para 28. Afirmativo. Ok, grato. Chamou ainda a Delta Papá. Vento 270 graus, 629. Situação. Escuta, estamos verificando o seu plano com a sala IS, aguarde. Sala 2704, a gente mantém 2 mil pés. Sim, escuta, 2704, já posso avisar no localizador. Sala 2704. Salvador, tá 3454, bom dia, decolou na saída da Arona. Tan 3454, contato radar, suba o nível 210 inicialmente. Restrito 210, 3454. 3454, contato radar decolagem, suba o nível 330, saída da Arona, transição Belinda. Rono 300, chame controle 119 decimal 35, bom gol. Obrigado. Inicialmente o senhor vai decolar com proa do setor norte, aguardando autorização do controle para prosseguir para o setor uísque. O controle Salvador é 119.35, a torre 118.30 e o código transponder 0115. Olha, mais que a Golf decolada, vocês escutam. Papa Romeu, Mike Serra Golf, contato radar, subo nível 080, saída Gole, transição Eval. Mike Serra Golf. Tio, o Mike Eco Delta tá no parte 4, decola pista no 7, vai sair direto pra Manati. Ou eu vou local com pro nós, tô certo. Sentido 35-17 com proa norte aguardando o setor uísque. Está no parte 4 acionado, POB é de... O POB do Mike Eco Delta? 03, está presente, táxi decolagem de torre 1830, boa viagem, Eco Delta. Afirmativo, só um instante a autorização de tráfego. Mike Eco Delta, prossiga. tarde, pronto na pista, cabeceira 35, Mike Creta. Ainda não recebi seu plano, ok? O Mike vai para fora. Vento 270 graus, 08 nós, Mike Ekdel. Certinho, uniforme, vamos coordenar aqui. Tango, Tango Aracaju 90, só um instante de autorização. Alvo Tango Tango, parte 5 autorizado. Isso. Tete. Índia Delta Papá. Tete. Já tem autorização do 947. Estamos em coordenação também. É o primeiro para a Copa ter o gol no 397, o Índia Delta Papá, na sequência o Master Top. Só um instantinho, gente. Bom dia, de Forçada 2404. 2704, continua a aproximação, pista 28, aguarde autorização de pouso, 260 graus, 08 nós, ajuste 1014. Forçada 2704, prosseguindo na aproximação final, aguardando liberação. Patrulha 10, prossiga para a torre. Pronto. E Salvador, Maceió, está no PAT 3, vai decolar no corredor forte, mantendo 500 pés na linha do litoral, corredor forte. Linha do litoral norte de Salvador, controle 1 no 9.35, torre 1 no 8.6. Acione o transponder 0263. Vem aqui, Ectan. 0263. Controle 1 na 9. Fazer corredor de forte. A decolagem será por onde? Está no PAT 3, confere. Ah, sim, né? Bom dia. Aqui no circuito da pista 1 no 35 no 7, ok? Decolar com proa do litoral norte de Salvador, aguardando o transporte de comunicações após a torre. Está no PAT 3, deve acionar, aguarde o táxi, o Yankee é que está. Aqui vai ser na sua, então, para o estacionamento. Está livre, acionar. Passada 2704, livre, pouso, pista 28. Oi, patrulha 10, ponto esquerda da Orca. Patrulha 10, ingresso e decola, pista 17, o vento 250 graus com 08 nós. Patrulha 10. Pra 4, 397. Guarda. Só um instantinho, Alfa, tá no tango. Torre patrulha 10, fora do solo. Patrulha 10, prossegue via litoral até o centro de convenções, controle 1935, bom gol. Vai manter na vertical do Hotel de Ville por uns 5 minutos o patrulha 10 após o centro de convenções. Sim, ativo o controle 1935, bom gol. Prato. Mike Serra Golf, controle. Adiante. Confirme pro ideal para Ituaçu. 276. Para pro direto Ituaçu. Autorizado, Mike Serra Golf, da presente. Vou direto Ituaçu, ascensão 080. Confirme tempo estimado de pouso. Ao 07, táxi à direita, pátio militar, estacionar frequência livre até a decolagem. Passada 2704, para táxi livre, primeira direita, táxi militar, frequência livre ao estacionar. Yankee, Eco Tango. 0830, grato. 0, estacionado 0140. para manter a proximidade do hotel de Ville após a rota ascendo. Na linha, só um instante para autorização. Entendi. Salvador. Reportará para o regresso, patrulha 10, mantendo o máximo 500 pés. Controle, torre ou Mike, é quanto é para a proximidade de cruzar o setor da 28 agora? Positivo, o Mike Eco Delta, informe efetuado o cruzamento. Ok, estamos a 30 segundos do cruzamento. Os pés no farol da barra. Alternativa, sim. Intenção é girar a base para a pista 35, Mike Eco Delta? Afirmativo, chegando até o litoral, gira a base, ok? Gente, reporte iniciando a base. Delta. Subida Goleaval após levar direto de Delta. A liberação vai ser pelo controle 11935, que vai coordenar com o centro Recife. A transponda é 5141, 183 a torre para a decolagem. 11397, autorizador 0 Ilhéus. Direto, 28 curva esquerda, Goleaval após Ilhéus direto. 1935 controle, 5141 transponder, 283, 1397, posição 7, puxa o back transponder. Botão 7, cotejamento correto, chamei pro táxi. Chamei pro táxi, estamos com 397. Mike Bravo uniforme, conta. Mike Bravo uniforme. Tá intermitente a transmissão, ok? No intermitente, mas acertou a pista, pronto pra conta? Alto e claro. Repórter pronto para a conta. Tio Mike Bravo, uniforme, Salvador para Ilhéus, nível autorizado 160, decola a pista 17, vai curvar à direita, subida Goleaval, após direto Ilhéus. Controle 119.35, torno no 8.3, acione o transponder 5411, Mike Bravo Uniforme. O Mike Bravo Uniforme se encontra no pátio 3, solicita a decolagem da 10, se possível, ou 28, e está autorizado no 60, saída Goleaval, controle 109.35, torre 108.3, transponder 5411, estamos com 04 a bordo, com 4 horas de autonomia alternada no Salvador. Checo Delta agora atinge ali do litoral, possibilidade da presente apurar o setor Eco. Pista 28 vai curvar à esquerda, subida Goleaval após direto Ilhéus, ok? Goleaval, pista 28 após direto. E decolada 28, Goleaval após direto com curva à esquerda após a decolagem, o Mike Bravo uniforme está pronto para o táxi. Bem, o POB, por gentileza. 04 com 4 horas de autonomia. Bem, copiado, parte 3. Autorizado o táxi via Kilo, Alfa, aguarde transferência no ponto de espera da Golf. Mike Bravo Uniforme. A gente vai manter no ponto de espera da Golf e o Mike Bravo Uniforme. Fala com 983. Bruno 983, Guarulhos, coordenaremos o nível 360. É o número 4x4. Só um instantinho, por gentileza. Tem. Master Top 9847, ponto 4. Documento. Amper Whisk 50, decola a pista 28, vai curvar à esquerda, perfil subida Goleaval, após Eval direto Eudes. Controle 119.35, torno no 8.3, código 5134, Master Top. Sobe o Rio, transponder novamente. Transponder 5134, 5134. Aprovado Gole, Gole Eval, direto Eudes. Controle 7935, transponder 5134, está pronto para o pushback acionamento. Correto, pátio 3, push acionar, autorizado, time taxi, master, top. Top, Índia Delta, papá, para a cota. Prossiga. Salvador Valença, 040, pista no 7, curva direita, Dael até Dael ou a 10 famílias, 935, controle, 183, torre, acione 01 no 7, Índia Delta, papá. 0117, autorizado 040 Valença, decola da 17, rua direita Dael por 10 milhas, apoio direto, 183 a 935. O India Delta Papá está pronto para o táxi. Gente, vai chamar a torre 1830, táxi decolagem. Aguarde um minuto para transferir de comunicações. India Delta Papá. Vai aguardar um minuto. Para o táxi, voo 1397, 103 a bordo, 2 horas e 15 autonomia, alternamos Aracaju. 12 e 15 Aracaju, autonomia de? Oh, POB de? Autonomia 2 horas e 15, POB 103. 103, copiado, táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto espera pista 28, torno no 8, decimal 3, altímetro no 0, 1-4, boa viagem, voo 1397. Sente via Juliette Alfa autorizado, ponto espera da 28, 283, 1397, bom trabalho. Boa. Alfa Tango 3626, aliás, 2, formação Romeu. 7326, da Romeu, autorização Recife 330. 3330, número 3 para 4, 7726. Guarda. Alfa Tango Tango 4. Alfa Tango Tango Aracaju 90, pista 35, vai curvar direita, subida Conde, controle 10935, torre 18, 3, code 0264, Alfa Tango Tango. 0264, Aracaju, 90, 35, curva direita, ponte, 10935, 118, 30, torre, 4 a bordo, 4 30, autonomia, Terra Salvador, para o Parque, Alfa, Tantão. Tente, Tano 4, 5, Baeté, linhas aéreas, táxi, decolagem 2, 8, 30, altímetro no 0, no 4, viagem, Alfa, Tantão. Táxi em forma para ingresso pista 35, Alfa Tango Tango. Salvador, Alfa Tango Mike, Brasil em forma na Golf, e não está ingresso pista 28. Livre, alinhar e manter pista 28, o Mike Bravo em forma. Alinhar e manter, Bravo em forma. Mike, alinhando a minha Golf, pista 28, para a gente vai ter Mike Bravo em forma. Final da 35, alinhar e decolar o Mike Bravo em forma. Mike Eco Delta? Siga, Mike Eco Delta. É, fazendo 180, agora a intenção seria aproar, fazer uma final pela 35 após o cruzamento da 28. Gente, reporte para girar a base pela direita da pista 35, Mike Eco Delta. Delta, tá livre o cruzamento da 28? Tivo. Delta. Cadê o ingresso para o 97, ainda Delta Papá? Via Delta Papá, livre, ingresso pista 17, informe alinhado, cabeceira 17, pronto. Vai lá, Papá. Salvador, bom dia, 35490. O 35490, Petrolina, só instante autorização, o nível seria o 180. Salvador, está 3602. 3602, Porto Seguro, só instante cópia, o número 4 na sequência. Solo com 397. 397, transferência 14-18-30, boa viagem. Gente, temos uma informação na saída da táxi Eco na Alfa, tem um buraco aqui. Ok, a gente já está ciente, está em manutenção. Tá bom, obrigado. 288, Mike Serra Golf. Serra Golf. Delta Torre. Já livrou o cruzamento da 28 para ingresso na base pela direita da 35. Gente, mantenha o setor, aguarde para ingressar base pela direita da 35. Temos uma aeronave alinhada que vai reportar alinhada para decolagem da pista 17. O Mike Eco Delta, mantenha-se afastado do setor de decolagem da 17. Próximo. Autorizou Guarulhos, nível 360, aerovia Peruí 50, decola a pista.